Criador deu todo o seu amor. Teu filho foi crucificado, derramou teu sangue na cruz do Calvário. São coisas da nossa vida que muitos até mesmo não acreditam. Os meus caminhos são guiados por Jesus. No meio da escuridão eu encontrei uma luz. Quem não conhece então passe a conhecer a história de Deus que vai te comover. Talvez seja preciso um pouco de esforço pra você se tocar e ver que não foi um jogo. Ele curou, Deus libertou, ele fez tudo com o seu verdadeiro amor. Com 5 pães ele repartiu pra mais de 5 mil homens. Milhares de pessoas que estavam com fome, com sua grande bondade se tornou um grande homem. Por isso, meu irmão, acredite na palavra. Leia o livro da vida, estará com a mente salva. Se você ler, vai viver. Se desandar, morrerá. Então leia o livro sagrado que você verá. Toda a força divina está nas mãos do grande homem lá de cima. Deus deu a vida do seu filho para nos salvar. Mas depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Foi através dessa morte, depois ressurreição, sua vida na cruz que fez o tic-tac do nosso coração. Deus é o Criador, deu todo o seu amor. Teu filho foi crucificado, derramou teu sangue na cruz do Calvário. São coisas da nossa vida que muitos até mesmo não acreditam. Quem fez o sol, a noite e o dia? Se você quer a resposta, então leia a Bíblia. E só mais uma coisa, ele está na nossa vida. Pode ter toda a certeza. Deus é o Pai, Filho Jesus, a nossa fortaleza. Que pena, muitos irmãos não acreditam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pois é, quando falamos em Deus, dói a cabeça, o corpo de Lúcifer. Abrace o que Deus deixou pra você, a natureza e as águas pra se conviver. Deus planta, pois o homem destrói a terra santa. Se ilude com o ouro e se mata pela grana. Ambição, amar ao próximo ajudando aos outros. Assim a paz virá em dor. Leia a Bíblia, acredite na palavra. Toda força divina. Deus é o Criador, deu todo o seu amor. Teu filho foi crucificado, derramou teu sangue na cruz do Calvário. São coisas da nossa vida que muitos até mesmo não acreditam. Deus é o Criador, deu todo o seu amor. Teu filho foi crucificado, derramou teu sangue na cruz do Calvário. São coisas da nossa vida que muitos até mesmo não acreditam.